NeoRockZone, your online radio station. Meus amigos, muito boa noite. Hoje é dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, feriado. Feriado nacional, e nós estamos aqui ao vivo para mais um programa da NeoRockZone. Vocês vão me desculpar aí minha voz, mas uma gripe me pegou forte essa semana. Eu ainda tô com bastante nariz ruim e a garganta doendo bastante, mas estamos aí para fazer o programa, que a gente não pode parar. O rock and roll não pode parar, tá certo? É isso aí. Então a gente vai começar a noite de hoje com uma banda de hard rock americana formada em 67, mas que alcançou popularidade nos anos 80 apenas. O nome original era Shoes. Depois houve uma mudança para Generators e logo após para o nome atual. Fizeram covers de bandas como AC/DC, Aerosmith, Led Zeppelin e outras, até assinar contrato com Atlantic Records em 81. Então, do quarto álbum de estúdio dessa banda, chamada Blow My Fuse, a gente vai com Kicks, Don't Close Your Eyes. In the middle of a suicide. Grande Kicks, um som dos anos 80 clássico aqui pra gente abrir a noite de hoje desse feriado. São 8 horas e 5 minutos e vamos seguir com o Rock and Roll. Essa próxima banda tocou pra gente recentemente na Neo Rock Zone, mas a gente recebeu um pedido nas nossas redes sociais e a gente traz pra você novamente hoje, a pedido do nosso brother Adalberto, a gente vai com Rainbow, Ariel. We'll be right back. com Ariel. A voz do Dougie White é bem diferente do Dio, mas ele faz um grande trabalho nesse som também. Aí temos relatos que o nosso aplicativo para ouvir a rádio não está funcionando, é uma pena. O site também não está muito bom hoje de streaming. Eu não consigo ver quantas pessoas estão online também, que eu normalmente vou fazendo durante a transmissão. É uma pena, mas quem está ouvindo pela internet está conseguindo ouvir. Então a gente segue aí com o programa. Agora a gente vai com uma banda irlandesa de Dublin. Eles estão juntos desde 76. A banda se formou no Mount Temple Comprehensive School quando ainda eram adolescentes e não tinham muita habilidade com os instrumentos. Em 4 anos, assinaram seu primeiro contrato com a Island Records e lançaram seu primeiro álbum, chamado Boy. Trabalhos subsequentes estabeleceram a banda como uma banda com engajamento político e social, como o álbum de 83 War e os singles Sunday Bloody Sunday e Pride in the Name of Love. A gente vai ouvir então, nessa terceira música de hoje, U2 com With or Without You. Rockzone, your online radio station. Aí tivemos U2 na sua grande fase com With or Without You. Para mim, essa primeira fase do U2 é a melhor de todos os tempos, as músicas, o estilo da banda, eu gosto muito dessa fase. É isso aí. Eu queria convidar vocês para conhecer o site do nosso parceiro, que é o Big Rock and Roll, é o www.bigrockandroll.com. Lá você encontra tudo sobre rock, notícias, promoções. Inclusive tem uma rádio ao vivo também, que fica rolando 24 horas por dia os clássicos do rock, é a Rádio Big Rock. E também eles fazem coberturas de shows, tem repórteres que vão na maioria dos shows importantes aqui em São Paulo, estão lá para conferir, tem matérias, tem fotos, acompanhem, vale a pena. O site é o www.bigrockandroll.com. Legal? É isso aí. A gente vai seguir com o programa agora então, com uma banda de jazz rock, fundada em 72. Eles fundindo elementos de jazz, rhythm and blues, pop tradicional, com uma sofisticada produção de estúdio, a banda alcançou sucesso comercial e de crítica no começo dos anos 70 até 81, quando houve a separação. Eles voltaram em 93 e continuam excursionando até hoje. Um dos fundadores, Walter Becker, faleceu há 4 dias apenas, deixando Donald Fagen como o único membro original. Então, em homenagem ao Walter Becker, a gente vai ouvir Steely Dan com Reeling in the Ears. Are you reeling in the years? grande som que é Steely Dan. Eles dizem jazz rock, mas é um som espetacular. Vale muito a pena ouvir, não só essa, como todas as músicas deles. Vale a pena, é uma grande banda. E agora a gente vai com uma super banda anglo-americana. Quando a gente fala em super banda, existem algumas super bandas. O conceito é que são músicos de outras bandas que se juntam para fazer uma banda especial com músicas próprias e tal. Então, super banda é uma super banda anglo-americana formada em 87 por membros do Journey e The Babies. O nome da banda surgiu em um jogo de snooker, quando John Waite perdeu uma tacada por causa de seu bad English, seu English ruim. O English no snooker é o efeito que a gente dá na bola branca, né? Então a gente vai ouvir essa banda chamada Bad English e o som se chama When I See You Smile. Sometimes I wonder how I'd ever make it through, through this world without having you. I just wouldn't have a clue. Sometimes it seems like this world's closing in on me, and there's no way of breaking free. And then I see you reach for me. Sometimes I wanna give up, wanna give in, I wanna quit the fight. And then I see you, baby, and everything's alright. Everything's alright. When I see you smile, I can face the world. Oh, you know I can do anything. When I see you smile, see a ray of light. Oh, see it shining right through the rain. When I see you smile, see you smile at me. Oh yeah. Baby, there's nothing in this world that could ever do what the touch of your hand can do. It's like nothing that I ever knew. Hey. And when the rain is falling, I don't feel it, 'cause you're here with me now. I wanna look at you, baby. It's all I'll ever need. It's all I'll ever need. When I see you smile, I can face the world. Oh, see you smile, smile at me. Neo Rock Zone, your online radio station. Aí, grande som do Bad English com When I See You Smile. Essa é uma super banda, o guitarrista é o Neil Schon do Journey, que faz um grande som, e esse foi então Bad English. E agora a gente vai com uma banda alemã formada em 1965 em Hanover por Rudolf Schenker. Desde a fundação da banda, seu estilo foi do hard rock ao heavy metal. O line-up mais famoso é o de 78 a 92, com Klaus Meine nos vocais, Rudolf Schenker na guitarra base, Matthias Jebs na guitarra solo e Francis Buchholz no baixo e Hermann Harebell na bateria. Então, do álbum ao vivo Worldwide Live, a gente vai ouvir então Big City Nights com Scorpions. We have a song for you from the new album from Lover Sing called Big City Nights! We'll be right back.

Nickelback Photograph. Nickelback abriu o show do Bon Jovi em 2010, se eu não me engano. Foi um show muito legal, quem esperava só um showzinho rápido de abertura se surpreendeu, foi um grande show. Valeu a pena esperar pelo Bon Jovi com Nickelback, foi muito legal. E agora a gente vai com uma banda formada no Tennessee, mais especificamente Nashville em 99. Formado por membros da família Followill, os irmãos Caleb, Nathan e Jared e o primo Matthew. O estilo inicial da banda tinha influências de Southern Rock e Blues, mas com o passar dos anos foi para o rock alternativo. Do quarto álbum de estúdio, chamado Only by the Night, de 2008, a gente vai ouvir então Kings of Leon com Sex on Fire. Sex on Fire na Neo Rock Zone. São 8 horas 43 minutos e eu queria falar para vocês um pouco das nossas redes sociais. No Twitter a gente é o Neo Rock _Z e no Facebook é o facebook.com/NeoRockZone. Faça como o Adalberto, nosso brother que deixou o pedido da música do Rainbow Ariel na semana passada. Deixe lá seu pedido. Deixe lá seu recado, tudo que você queira falar com a gente, entre nas nossas redes sociais e escrevam pra gente, legal? É isso aí. E agora a gente vai com um veterano aqui na Neo Rock Zone, ele tocou na nossa noite de estreia. Foi membro de uma grande banda por mais de 30 anos, mas saiu dessa banda em 2013 para seguir na carreira solo. e apesar de já ter dois álbuns solo enquanto estava na banda. A música que a gente vai ouvir foi tocada ao vivo na turnê de San Diego em 1991, mas é da época do tempo dele com o Bon Jovi. Então a gente vai ouvir Richie Sambora com I'll Be There For You ao vivo. Guess this time you're really leaving. I heard your suitcase say goodbye. And as my broken heart lies bleeding, you say true love is suicide. You say you cried a thousand. Swimming towards the shore. You left me drowning in my tears, and you won't save me anymore. I'm praying to God you'll give me one more chance, girl, 'cause I'll be there for you. These five words I swear. Rockson, your online radio station. Essa versão de Richie Sambora para I'll Be There For You é fantástica. Olha, eu já ouvi muitas versões de I'll Be There For You com Bon Jovi, mas essa de 91 em San Diego com o Richie e o Richie de novo num show do Bon Jovi em 2008 no Madison Square Garden. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver essa, vão ouvir essa versão, também é fantástica. Então, San Diego 91, Madison Square Garden 2008. São as duas melhores versões que eu conheço de I'll Be There For You. E uma pequena correção aqui, na última música do Nickelback, a gente falou que eles abriram para o Bon Jovi em 2010. Temos ouvintes aqui ligados e corrigiram a gente. Realmente, não foi 2010, foi 2013, no show do Bon Jovi no Morumbi, que eles abriram o show. Legal? É isso aí. E agora a gente vai com uma banda formada em Aberdeen, Washington, em 87. Eles fizeram parte da cena grunge de Seattle com o lançamento do seu primeiro álbum chamado Bleach, em 89. Apesar de seus apenas 3 álbuns de estúdio durante os 7 anos de carreira, se tornou uma das mais influentes bandas alternativas da história. Entraram para o Hall da Fama do Rock em 2014. A gente vai então com Nirvana, com Smells Like Teen Spirit. banda que já marcou demais a história do rock, com Dave Grohl na bateria, Kurt Cobain na guitarra e Chris Novoselic no baixo. Já fez história, já fez história. E agora a gente vai com uma banda australiana de Sydney. Eles estão juntos desde 76 com seu som de rock alternativo e hard rock. O primeiro nome dessa banda era Farm e tocavam covers do Cream, Creedence Clearwater Revival e Led Zeppelin. Colocaram um anúncio para conseguir um vocalista no jornal e Peter Garrett se tornou seu novo vocalista e introduziu elementos de rock progressivo como Focus, Jethro Tull e Yes. A gente vai ouvir então com Midnight Oil, Forgotten Years. Fantásticos de Peter Garrett para Midnight Oil, Forgotten Years. E agora a gente vai fechar a nossa noite de hoje, desse feriadão aqui, feriado do Dia da Independência, claro, com uma banda nacional. Essa banda foi formada em 86 no Rio Grande do Sul. Sad, Homrich e Carlos Stein se conhecem desde o primário. Na quinta série conheceram Ted Correia. Na época da faculdade, Stein foi um dos fundadores do Engenheiros do Havaí. Depois de dois shows, deixou a banda para se juntar a Correia e Ron Homrich e criaram assim o Nenhum de Nós. Então, para fechar a noite de hoje, a gente vai com Nenhum de Nós, Astronauta de Mármore. A lua inteira agora é um manto negro, oh, o fim das vozes no meu rádio, oh, oh. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo, oh. Quero acordar do sonho agora mesmo, oh. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sem brisar lá e ver voltar, não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sem brisar lá e ver voltar, o tolo tem a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu via o mundo azul. Escapa o risco, as nuvens queimam céu, nariz azul. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro do céu. A lua ao lado escuro é sempre igual. No espaço a solidão é tão normal. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro do céu. Sempre estar lá e ver voltar, não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver voltar, o tolo tem a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu via o mundo azul. Estar lá e ver voltar, não era mais mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver voltar, o tolo tem a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu via o mundo azul. Fechando o feriado da Independência com o som nacional Astronauta de Mármore com Nenhum de Nós. Queria agradecer a todos que ouviram o programa hoje, nesse feriadão aí. Muito obrigado e na semana que vem estaremos de volta aqui com mais um programa, uma hora de rock and roll direto. Valeu, pessoal, grande abraço. Neo Rock Zone, your online radio station.